de tristeza, um pouco mais de alegria. Pedirei a Deus, meu pai, Ogum e Iemanjá, um pouco mais de força pra gente acabar com a miséria do povo mutilado na Angola. Tem guerra no Zaire, meu Deus, e agora? Eu não queria chorar, mas como eu posso me conter se não me agrada o que vi na TV? Oh meu Deus, como anda errado. A rotina do mundo é guerra pra todo lado. São bombas nucleares destruindo a natureza. A Amazônia ferida e o Nordeste na pobreza. Deus nosso Pai, olha aí por nós. Ajudai nosso progresso a fim de subir até vós. Salve o povo de rua, o povo da favela, a África do Sul e o povo de Nelson Mandela. Oh, sete.